Fala pessoal, aqui é o Bruno DJ Befonec. DJ Befonec Podcast. E esse é o Eletrochoc, o primeiro programa de 2017. Um podcast bem legal, onde eu vou tocar muita coisa legal da EDM, da Electronic Dance Music. Vamos começar aí com o remix do Dash Berlin, Heaven. This is the rhythm of the night. DJ Informe Podcast. Terminando essa edição do Eletrochoque, olha a galera aí que tocou no Ultra Music Festival, peguei uns sons da galera que tocou lá. O evento foi no finalzinho de março, eu conferi pelo YouTube, foi muito legal. Encerrando aí com Prodigy, é isso mesmo, os caras tocaram no Ultra Music Festival, Prodigy com o remix da Breath, muito legal esse remix. Playlist completo você vai encontrar lá no facebook.com/djbfonec. Um C mudo no final. E se você quiser ouvir esse set novamente, você vai lá no mixcloud.com/djbfonec. E é isso aí, mais um set finalizado. Um abraço para todo mundo, boa semana e curtam bastante música eletrônica. Tchau! DJ Informe Podcast.